É, irmão, ninguém me viu, não vi ninguém, né? Toda quebrada tem um dedo duro, um X9. Discípulo de Judas, com certeza vai pro além. Favela é favela, desse jeito, hein? Ninguém me viu, não vi ninguém, disso você sabe bem. Discípulo de Judas, aqui vai pro além. Caçador de assunto, conversinha, blá blá blá. Na cidade dos pés junto é que o pilantra foi morar. Porque enxergou a quilômetros do nariz. Agora embaixo da terra come capim pela raiz. E como diz o Arizona, tô parcela no bagulho, antes morto no crime do que safado no seguro. Enrolaram o salafrário no papel de presente rapá. Dentro de um paletó de madeira com o capeta ele foi morar. A língua brigou com sede, saiu na porrada, os dentes perdeu. Mete língua, saiu pra fora, com a própria língua otário morreu. Ninguém me viu, irmão, não vi ninguém. Ninguém me viu, irmão, não vi ninguém. Ninguém me viu, irmão, ninguém me viu, irmão. Ninguém me viu, não vi ninguém. Ninguém me viu, irmão, não vi ninguém. Ninguém me viu, irmão, não vi ninguém. Ninguém me viu, irmão, ninguém me viu, irmão. Ninguém me viu, com dois sumindo a neblina. X9 se liga, pois rico comprido, amanhece na vila cheia de formiga. Só se complica a bancada na vida, quem sua família se liga. Otário vai tomar pipoca do sangue no olho, radiada no coco, já era, tá morto. Rato esgoto que nos cansa nojo, padeiro nervoso. É caixa lacrada, finada, velado, enterrado. Te digo, explico, já era. Favela tem suas leis, não pode quebrar as regras. Seja no ribeiro, cabana, morada, serra. Malandro morre no pau, de arara ninguém entrega. Tem mano que entrega a mãe, irmão, polícia pra seguir tortura. Piso molhado, choque no saco, agulha debaixo da unha. Mesmo sobre tortura, boca fechada é bem melhor. Cuidado, malandragem com a casinha da vovó. Prefiro morrer na mão dos polícia do que caguetar alguém. Se perguntou pra mim, irmão, não vi ninguém. O mesmo procedimento vocês têm que ter, ouviu? Se perguntou pra vocês, ninguém te viu. Ninguém me viu, irmão, não vi ninguém. Ninguém me viu, irmão, não vi ninguém. Ninguém me viu, irmão, ninguém me viu, irmão. Ninguém me viu, ninguém me viu, não vi ninguém. Ninguém me viu, irmão.